amigos, voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco, onde iremos responder a pergunta do nosso amigo internauta, o Gil Cambera, e também daremos nossos palpites sobre as etapas de Indianápolis. Como nós três, que somos os idealizadores e editores e programadores e participantes do podcast, esquecemos de anunciar a gravação e pedir as perguntas, fizemos em cima da hora só o Gil que mandou uma pergunta falando sobre as corridas na Terra. Então a gente já vai emendar já o bloco de perguntas com os palpites. Então vamos começar com a pergunta do Gil aí. O Gil pergunta: vai virar moda correr de quarta-feira no Dirt? Cup pode algum dia correr no Dirt? Beijos. Coraçãozinho. O Gil também é gozador, hein? Então, ele pergunta se vai virar moda correr em circuito de terra, no dirt, né? Na poeira. Acredito que, não que vire a moda, mas que deva ser um evento que vai marcar sempre, todo ano. Nós devem deixar essa data fixa, né? E vai ter essa corrida. Já está programada a corrida para o ano que vem já. E a Cup, né, é como o repórter perguntou para o Ryan Newman: e você acha que vai ser essa corrida foi um marco para a NASCAR? Então, para mim, foi um marco, sim, na NASCAR. E a Cup, um dia, quem sabe? E beijo para você, Gil. Sobre o Gil aí, eu acho que, tipo, aqueles... A gente tava até falando em off aqui, os carros da Grandam, os DP lá, que ano que vem vai ser aquela unidade Sports Car Series, categoria americana, onde o Montoya vai rachar de ganhar título com o Scott Pruitt daqui uns 3 anos, quando ele cansar de correr de NASCAR. Ele e eu somos os únicos dois defensores do Daytona Prototype, que é aquele carro lá. O Gil aí, grande cara. Foi o maior fã que eu conheço do Rally da ESPN lá. Mas, o Global Rally. Mas voltando à pergunta dele aqui, eu acho que... O Rally da ESPN é foda, hein, cara? Não, mas... Eu acho assim, cara, quanto a correr em areia, eu acho que pode ser uma tendência a ser seguida pela NASCAR. Eu fico perguntando assim, o que o Brunton Smith deve ter pensado de toda a repercussão que deu? Ele que é um cara, digamos, polêmico, que toda hora... De vez em quando aparece com algumas ideias consideradas malucas, ou quer dizer, é um dos únicos caras, donos de autódromo, a meio que peitar a direção da NASCAR. O Léo pode até falar mais sobre o Brunton Smith aí, cara. Ele que é um, digamos, um personagem nesse mundo da NASCAR, que muita gente que acompanha a categoria agora não conhece. Conta aí, Léo, o que você acha do Brunton Smith? Meio que resume, quem é ele? Olha, essa pergunta eu vou passar para o Pedro. Vamos lá. Só para continuar falando do Gil, foi o que eu tinha falado antes no bloco das trucks. Eu acho que a NASCAR vai manter, também como o Léo falou, vai manter como um evento especial, no caso, né? Então vai ser uma data meio fixa, talvez sempre no final do mês de julho, e sempre as caminhonetes correndo no circuito de terra, que possivelmente vai ser sempre Eldora. Então acho que vai virar tipo a Daytona 500 das trucks. O Brunton, ele é dono do ISC, se eu não estou enganado. É MSI e ISC. É ISM e ISC. Ele é dono do ISC. Então ele possui alguns circuitos. Acho que Kentucky não tá, não é dele. Não lembro se Kentucky... Texas, eu acho que... Texas, Atlanta, Las Vegas, New Hampshire, Sonoma agora também. Então ele é dono, presidente de várias pistas. Bristol também é dele, se eu não estou enganado. Lá que é dele. Então ele tem várias pistas aí, e ele é bem polêmico. Ele é um cara que ele não tem medo de peitar a NASCAR, né? Inclusive ele falou que tinha interesse de colocar mais uma prova em Las Vegas. Talvez tirar Atlanta. E ele faz Charlotte. Isso pra... Charlotte. Tirar Charlotte, isso. Desculpa. Ele queria tirar a corrida lá do... A corrida no... Como é que chama lá? No meio do ano? No meio do ano? A corrida... Era a Bank of America 500? que é do Charlotte. É, ele quer tirar a segunda prova. Ele quer tirar a corrida do Chase de Charlotte e colocar a de Las Vegas. Isso, é isso que ele quer fazer. Mas assim, ele faz mais pra gerar comentários mesmo e tal. Ele que falou que gostaria de implantar o sistema de bandeiras amarelas programadas e tal. Mas ele, assim, é um cara que é importante pra NASCAR, porque ele investe muito, né? E ele acaba conseguindo trazer atrativos diferentes para a prova, como aquele milhão do Button, que o pessoal até falou, que ele ia pagar um extra na All-Star, para quem liderasse todos os segmentos e tal. Então, assim, ele é um cara que ele é uma figura bacana. Ele tem um perfil fake, que um cara fica se passando por ele e tal, e fazendo piadas. E é bem engraçado, eu troco ideia direto com ele, assim, mas o próprio Brunton Smith mesmo, assim, é uma figura polêmica, mas ele é um cara que a NASCAR precisa muito. E a gerência que ele tem nos circuitos hoje ajuda demais, porque os circuitos, a grande maioria dos circuitos que a NASCAR visita são de propriedades do grupo que ele preside, e assim, ele não mede esforço para dar retorno, entendeu? Para a NASCAR e para fazer com que os eventos sejam valorizados, né? Então, assim, é importante, apesar de ser um pouco polêmico, dar declarações polêmicas e gostar de botar lenha na fogueira, é um cara que a NASCAR precisa. Léo, como é aquela ideia dele, para trazer atrativo, principalmente no, no, na segunda metade do Chase do ano passado, a NASCAR vinha, o pessoal da série, de saco cheio do CLT, né? A audiência caindo, muita gente ouvia procurando soluções para melhorar. Soluções que, de certa maneira, o Gen 6 trouxe, né? O Gen 6 trouxe, né? A corrida pode dar chata, mas só de você olhar a corrida e ver uns carros bonitos daquele jeito correndo, já é outro ar. Mas eu lembro que ele tinha uma solução para melhorar, que era, digamos, que diminuir a potência dos carros. Você está por dentro dessa proposta dele no ano passado, Léo? Então, eu lembro algumas coisas assim, que ele queria diminuir, ele queria fazer assim, ele queria nivelar mais as coisas um pouco. Tipo a Aeroc, sabe? Mais ou menos tipo a Aeroc mesmo. Que a Aeroc os carros são todos iguais para todo mundo, aí você só senta no carro, mexe, tem direito de mexer, eu acho que somente na suspensão e tocar. É isso mais ou menos que ele queria fazer. É que o Pedro falou, sabe? Ele tem umas ideias malucas, mas assim, é umas ideias que você for olhar um pouco mais assim com carinho assim, tem um sentido, sabe? Ele quer dar uma cara diferente, ele quer dar um rumo diferente. É isso mais ou menos que ele queria fazer. Então, mas ele tem essas ideias bem malucas dele. É, É uma ideia interessante. até porque Aliás, circuito lotado para ele é mais interessante, né? então, o É Gen mais dinheiro. 6. Até o Gen 6 era a ideia principal dele era essa, né? Era nivelar todos os carros, apesar de todas as modificações que as equipes vinham fazendo, era nivelar todos os carros. Não conseguiu fazer isso. Eu penso eu que a NASCAR está indo para um caminho que cada vez quem é grande vai andar mais, cada vez quem é pequeno vai Léo. andar menos. Separa um pouco a distância, vai separar a distância entre os carros. Mas a ideia do Smith assim, é excelente a ideia dele. Eu acho assim, eu até vou procurar fazer um estudo para fazer um post aí, dependendo, eu vou ter tempo agora, eu vou fazer uma boa pesquisa. Uma grande dúvida que eu tenho é ver como que os custos da NASCAR cresceram nesses últimos anos. Porque, por exemplo, tempos atrás eu estava vendo uma matéria que tá certo que o tempo passa, né? Talvez mais dinheiro foi injetado na categoria nos anos 2000, mas tem noção? Eu acho que em 1988, eu acho que o Dale Waltrip em 10, 12 anos de carreira não tinha ganhado 5 milhões de dólares. Hoje em dia, qualquer piloto de ponta da Cup, ele consegue ganhar isso em metade da temporada. Mas voltando aqui aos custos da categoria, em 2000, se não estiver enganado, 99, 2000, o Bill Elliott, que tinha uma carona, digamos, decente de ponta, o custo da temporada foi 6 milhões de dólares. Hoje em dia, com 6 milhões, eu acho que você mal faz um carro da Fastlane Racing. Um time daquele com uma Fastlane, o carro 32, deve gastar quanto por ano? Uns 8 milhões? É, uns 10 milhões já. Então, uns 10 milhões ele bate. Um time daí top nos anos 2000 era 12 milhões. Hoje é 25 milhões. Então, daí o que, que aconteceu? 2008, essa crise que foi brutal para a categoria. E uma coisa importante, que até um fato interessante. A gente foi pegar os esquemas dos carros 2006, 2007, nessa época. Você vê que, tipo, às vezes o carro tinha dois, três point scheme por temporada, né? Às vezes até mais, mas os patrocinadores não era que nem hoje. Por exemplo, o Carl Edwards, acho que para bancar aquele conjunto dele, tem uns 7, 8 patrocinadores. Desses 7, 8, há um tempo atrás, desses 8, uns 4 eram, patrocinavam um carro unicamente, cara. É uma coisa bem interessante de você ver, tipo... Um é, mas tá, que eu falei... mas tá voltando devagarzinho, sim, né, até consertando a economia. Sim, sim, mas, por exemplo, o que eu queria falar é o seguinte, que os custos foram crescendo, mas a gente teve a crise. E foi meio que um contrassenso, assim. É, e, por exemplo, não que os patrocinadores foram embora, é que às vezes eles não tinham... Aquela verba não ficou suficiente para gastar num carro só, né? Sim, então, talvez... Vocês com 10 milhões, você pagava um carro full time, né? E agora você investe os mesmos 10 milhões, você paga só meia temporada, né? Então, talvez seja isso também, né? Talvez é assim, ó. Por exemplo, o Carl Edwards. O Carl Edwards tem 6 patrocínios. O Carl Edwards tem a Fashion, a Best Buy, a Subway, a Afra, a Kellogg's e a Ups. Falta algum ou não? Kellogg's, já falou? Hã? Kellogg's? É, a Kellogg's e a Chesit, né? Fastenal? A Fastenal, que é a principal deles, né? Fastenal, Ups, Kellogg's. E a Ford ainda patrocina uma outra prova. A Ford ainda patrocina uma outra prova, Léo. Ford, a Subway, Ford, a Flak. Que prova? É, a Flak lá do Patinho. Isso, são então, 7 assim, patrocínios, mais ou menos. Então, você vê, que nem o Carl Edwards, tem 7 patrocínios. É, antigamente, você tinha um carro, quando o cara comprava antigamente o Diecast, né? Comprava o Diecast e o cara ficava o ano inteiro com o Diecast brincando, posando pra cima e pra baixo. Hoje em dia o cara compra o Diecast, vamos supor, compra da África. O cara vai ver 5 corridas só. Então, assim, o dinheiro da NASCAR, eu acho que... Não é que o dinheiro sumiu, é que o Pedro falou. O dinheiro não sumiu. É que, antigamente, você com 10 milhões, com 20 milhões, você fazia a temporada inteira e ainda sobrava dinheiro ainda. Hoje em dia, não. Não. Hoje em dia, você pega 10 milhões aí, você faz 15 milhões, você faz meia temporada, precisa uma temporada bem feita. Isso nós estamos falando assim, de carro que vai bonitinho e completa corrida. Aí o carro, você investe esse dinheirão, o carro bate, vai só dobrar só o investimento do carro. E só para informar, mais ou menos, estima-se que mais ou menos, a conta é bem fácil, né? Mas estima-se que mais ou menos, a Hendrick é a equipe que mais gasta. Ela gasta 100 milhões de dólares por ano com os 4 carros. Esses patrocinadores que você citou do Carl Edwards, dos 6, voltando àquele exemplo que eu falei, em 2008, desses 6, uns 4 pelo menos eram esquemas praticamente em tempo integral de carros que, sim, de equipes como a RPM. É. E pra você ver como que a coisa foi. E a Fastenal bancava carro full time na Nationwide. Então, eu não sei como que funciona o modelo de negócio da NASCAR, mas eu acho que seria importante meio que tentar uma certa sustentabilidade do negócio, cara. Então, mas é o que eu tô te falando, os patrocinadores estão voltando, cara. Pedro, só o Richard Childress mesmo já tem patrocínio pra um quarto carro pra quase da temporada completa. General Mills, será que vai voltar a investir bastante, Pedro? Que era do 33, a Sherrods lá? Cara, Sherrods. Pode ser. Mas assim, eu acho que provavelmente o Ryan Newman deve ir pra Childress, cara. Então eu acho que ele já vai carregar o restante. Mas tem um patrocínio. Ele... Tem um patrocínio da equipe já e tá faltando algumas provas. Também acho que ele deva ir pro 29 no lugar do Kevin Harvick. Ele com certeza já falou que leva aqui, que o Lewis vai levar, que é 18 provas. E o resto aí ele. Eles vão se ajeitar aí pra... Léo, o patrocinador do Nelsinho, é o Wix, né? Eu já vi esse patrocinador umas duas vezes naquele carro dele no 39 na Cup. E essa última prova na Nationwide, ele tava também. Pode ser um patrocinador, pode vir por duas, três provas lá. que não me espantaria. É, você fala é filtros, é Wix é, filters. Isso é. Mesmo. O do Nelsinho é a Works, a do Nelsinho é ferramentas. Ferramentas? Só mas é o mesmo grupo? Não. É o mesmo grupo? Não. Ah, perfeito. Não, é separado, perfeito. É outro negócio. É, mais algum ponto aí, moçada? Vamos pegar ou vamos já partir para os palpites para Indianápolis? Não, então... eu só queria colocar um dado aqui, que eu vi uma reportagem sobre falando de Stardom Park, esses dias, não lembro onde que foi, cara. Eu tava vendo um dado aqui que eu achava importante deixar para você ver como às vezes Stardom Park, o lucro dele. O Jeff Green, até umas 3 semanas atrás, em 16 largadas, ele tinha recebido $250 mil, cara. Só para você ver mais ou menos como que... 250 mil, você vai colocar... Então, 16 corridas, ele só vai lá, qualifica e dá 5, 6 voltas. Isso que ele vendeu a vaga dele para Steve Wallace em Charlotte, né? Mas eu acho que para você colocar no real aí que tá o quê? 2,50? Tá uns 2, pode pôr 2 aí, 2,10. Tá 2,20. 2,20. 2,20, vai dar quanto aí, Léo? 250 dá 600 conto quase. Então 600 pau aí, só de graça. Vamos lá que a equipe pega pau. Vamos lá aqui. Ele tá pegando uns 100 pau disso aí pra ele, velho. Tá bom, né? Já dá pro cara viver, né? Então tá tranquilo. Vamos. Bom, vamos lá então. Indianapolis Nationwide primeiro, Leonardo Guina. Indianapolis Nationwide. É a segunda corrida da Nationwide. Vai ser a segunda corrida da Nationwide em Indianápolis. O ano passado quem venceu foi o Brad Keselowski, né? Foi numa certa facilidade, se eu me lembro bem. Até que não, que ele liderou poucas voltas no passado. Ele liderou, não, foi o Kyle Busch. Foi o Kyle Busch mesmo. E o Brad Keselowski teve a sorte no finalzinho lá. Voltar como líder lá e ganhar a corrida. Esse foi a grande jogada do Brad Keselowski no ano passado. Mas, enfim, falando já desse ano, esse ano vamos ter 42 carros inscritos, né? Como eles já correram já o ano passado, eu acredito que esse ano o pessoal já vai estar mais preparado para essa corrida, né? Então eu vou postar nessa corrida aí, eu vou postar pro Kyle Busch. Olha, olhando o entry list aqui, olha, cara, o Matt Kenseth nunca ganhou em corrida alguma em Indianápolis, né? Que eu saiba, não. Ah, então. Pode ser o... Eu vou de Casey Kane aqui. Casey Kane. Ele não ganha desde 2008, né? Já que... É pra ganhar um Cup Driver que ganha alguém que tá na seca. Alguém que nunca ganhou. Então vamos lá. Eu acho que vai dar... Cara, bom, tá difícil, hein? Kevin Harvick. Cara, eu acho que o Kyle Larson vai dar trabalho pra caramba nessa corrida, velho. Não sei por quê. Parece que ele vai ter alguma atmosfera ali que ele vai fazer a coisa acontecer. Mas assim, é uma corrida bacana pra gente acompanhar, mas eu acho que vai ficar entre algum Cup Driver mesmo. Deles, eu acho que o Kevin Harvick deve levar a melhor. Ele anda bem em Indianápolis com os carros da Cup, apesar de não ter vitória lá. Não, ele tem uma vitória lá, em 2003 ele venceu. Ele perdeu uma prova pro Tony Stewart, se eu não tô enganado, foi em 2005. Que ele perdeu uma prova da Sprint Cup lá pro Tony Stewart. Mas assim, eu acho que o Kevin Harvick tem grandes condições. Esse carro 21 é bom, cara. O Dakota tinha rendeu bem com ele em Chicago. Eu quero só observar, rapidão, a gente já tinha falado. Só rapidão. Só um detalhe aqui. O que eu esqueci de falar, o Ty Dillon, que eu achei que ia correr esse fim de semana, não corre. Ele foi muito bem. Pra mim foi uma das melhores provas na NASCAR que ele fez no passado em Indianápolis. Sim, ele foi a estreia dele, inclusive, não foi? Não, ele já tinha corrido em Dover, eu acho. Dover, né? Uma prova. Mas assim, eu acho que o Nelsinho deve andar bem. Não sei porquê, mas eu acho que o circuito é uma pista bem... Apesar de ser um super speedway, né? A gente, por ter 2,5 milhas e os carros da Indy andarem rápido lá, ela é quase uma intermediária para NASCAR, né? Apesar das velocidades terem aumentado um pouco. Mas eu acho que o tipo de traçado vai favorecer a pilotagem do Nelsinho. Eu acho que ele e o Kyle Larson devem andar bem pra caramba dos caras... da Nationwide. E Elliott Sadler andou muito forte ano passado. Mas eu acho que a vitória deve ficar com o Kevin Harvick. Tô achando que o Kevin Harvick deve vir forte mesmo para essa prova. Sprint Cup, se o Leonardo já quiser mandar. Então, vamos lá então. Sprint Cup já o negócio é mais, buraco é mais embaixo já. Né? Quem venceu ano passado na Sprint Cup foi o Jimmy Johnson. Né? E o Jimmy Johnson para mim deve ser. Deva vencer de novo. Só para informar, o Jimmy Johnson já venceu 4 vezes lá. Venceu 2006, venceu 2008, 2009 e o ano passado. O Jimmy Johnson com certeza é o bicho papão dos últimos anos lá em Indianápolis. Então o meu favorito vai para ele. Só reforçando aqui, passando pro pessoal, nessa semana o Entrelist vai contar com 45 carros. E quem vai voltar, quem tá aparecendo aqui de diferente aqui vai ser o Bob Labonte, Lando Calrissian no carro 40. E o Mark Martin vai voltar no carro 55, né? E o Scott Speed tá voltando também para fazer uma participação também. E para vitória, eu vou apostar ou no Tony Stewart ou no Jimmy Johnson. Olha, pessoal, eu sou suspeito para votar nele, mas eu voto no Kyle Busch. Já vem batendo na trave dele essa vitória em Indianápolis, cara. Juan Pablo Montoya vai vencer a corrida. É só ele não sair rápido do pit que ele vence. O NASCAR não garfar, né? Também. Só não vai liderar a prova inteira no final de M-Mac lá e ganhar e ir pro Chase ainda. Aí sim, hein? Ô Pedro, pra você, cara, pra mim é o seguinte, pra mim a caída do Montoya, cara, começou naquela corrida que o Jamie Mack ganhou em Indianápolis, cara. Que até aquele ponto ali, você via ele com a... Você não acha que ele sentiu muito aquele dia? Não, cara, Indianápolis é uma prova pro Montoya, assim, acho que não a ascensão do Jamie McMurray. Tá igual essa temporada. Quando o carro da equipe ajuda, eles andam bem próximos. Apesar do lógico, o Jamie tem muito mais tempo de estrada na NASCAR do que o Montoya, se for comparar em stocks. Mas assim, não, eles têm... O Montoya apareceu na NASCAR, o Jamie foi crescido na NASCAR. Eles são parecidos em termos de habilidades, vamos falar assim. Eu acho que eles são pilotos bem próximos. Mas é lógico, talvez ele tenha sentido alguma coisinha, mas assim... Talvez, e também acho que nem é o perfil do Montoya, acho que ele tá muito mais, nem aí, foda-se. Mas ele é companheiro do cara. Você percebe Sim. que eles são parceiros? Mas Sim, assim, Pedro, acho que mas não. Eu falo que assim, foram duas derrotas em Indianápolis que ele era o cara da corrida. Ele era o... Então, uma ele perdeu pra ele mesmo, na outra ele acabou ficando pra trás, né? E ele já bateu em corrida que liderou também. Eu acho que, assim, eu aposto forte nele mesmo pra essa corrida. Eu acho que pelo que o carro da Ganassi vem rendendo, e pelo tanto que ele conhece o circuito, e ele é um dos caras que mais andou na frente lá, desde quando entrou na categoria, eu acho que sim, ele é um sério candidato. Colocaria ele, Tony Stewart e Jimmy Johnson como os favoritos à prova. Assim, dois pilotos que eu quero que vocês dois falem nessa prova, que pode ser uma vitória dos dois ou um mau resultado, pode ser fatal no campeonato. Kurt Busch e Brad Keselowski. Top team pros dois, eu acho. Deve terminar entre os 10 primeiros. Pra mim também. O Kurt Busch é aquele assunto que eu já falei já. O Kurt Busch, a equipe tá investindo tudo que ela tem que ela não tem agora. Pra garantir o Kurt Busch no Chase. Porque depois que garantiu o Kurt Busch no Chase, aí já é outra história. Então eles estão investindo tudo que tem e que não tem agora. Então deva ser mais um top team do Kyle Busch, deva ser mais uma corrida forte. E o Brad Keselowski também deve fazer boa corrida também. Acredito que o Brad Keselowski, pra mim, deve garfar até um top 5 aí. Quem vai precisar de um resultado desesperadamente é o Joey Logano, cara. Um cara pra gente observar também na corrida. É, E só fazendo um pequeno parênteses aqui rapidinho aqui entre Juan Montoya e Jamie McMurray. Nesse ano, o Montoya está com dois top 5 e três top 10, né? E atualmente ele é o 23º na tabela. O Jamie McMurray atualmente ele tá com um top 5 e cinco top 10. O Jamie McMurray tem uma pole e atualmente ele é o 15º na tabela de pilotos. Assim, a vantagem do Jamie McMurray é muito maior sobre o Juan Pablo Montoya. Mas não que o Montoya também esteja mal. Acredito que o Montoya anda tendo um pouco mais de azar É, do que o ganhar Montoya aposta da sorte. quebra mais e acaba envolvido em acidentes que ele não provoca Mas mais vezes do que o Jamie Mac, que é um cara mais conservador também um pouco. o Jamie McMurray tá fazendo um bom trabalho, Jamie McMurray. Não, é Ele excelente o trabalho. tá É porque merecendo. a Ganassi demorou um pouco a acordar, eu acho, sim. Tá merecendo pro Mas Chase. quando acertaram, descobriram o carro, eles pegaram a mão do negócio. Eu acho que essa corrida é muito interessante. É, eu não descartaria os carros da Ganassi de jeito nenhum. Eu acho que o Juan Pablo Montoya tem grandes chances de vencer. É, colocaria Tony Stewart, colocaria Jimmy Johnson como favorito também. É, vamos falar um pouco sobre a Fênix, então, atendendo aos pedidos do Hélio aqui. É, a Fênix Racing foi vendida e o James Finch ainda só anunciou a venda, mas ninguém sabe ainda quem comprou. Estavam suspeitando que teria sido o Harry Scott, que é sócio na Turner hoje, né? Que é a equipe do Nelsinho na Nationwide, do Miguel na Trucks, do James Buescher, do Justin Allgaier, que o Harry Scott teria comprado fazendo parte de um grupo, seria um dos donos. Ontem, Eudora, ele despistou disso aí, e o Justin Allgaier, que era cotado para ser um piloto quase certo se o Harry Scott tivesse comprado a equipe, não, também disse que não tem nada disso. Então quer dizer assim, a gente não sabe ainda quem comprou. Tá tudo muito suspeito, mas geralmente na NASCAR, quando tem fumaça no, no ali no, na garagem dos haulers ali, tem fogo. Então quase certo que o grupo que deve ser liderado pelo Harry Scott comprou mesmo a Phoenix. Vai começar a operar já depois de Indianápolis. O James Finch vai participar da prova da equipe dando assessoria para esse novo time. Já tem alguns contratos com pilotos fechados. E só que não sabe como que vai acontecer, quem que vai pilotar e tal. De certo, tem só o Owen Kelly no, em Watkins Glen fechado. Aí tem provas pendentes para o Almendinger. O Ryan Truex ia estrear nesse carro em Dover. Acabou tendo uma lesão e não pôde. Deve fazer alguma prova já nesse carro, quando já tiver com o novo dono. Mas assim, o anúncio deve ser feito amanhã à tarde em Indianápolis. Então, assim, ainda é um mistério, mas é bem possível que seja um grupo que tem como um dos pontas do negócio o Harry Scott. Se o boato se confirmar, a Brandt, que é uma empresa de máquinas agrícolas, que patrocina o Justin Allgaier na Nationwide, deva entrar em algumas provas no carro. E aí a chance do Algar pode pintar, mas ontem foi muito bem despistado em Eudora esse assunto. É, então, eu também tenho quase uma certeza que realmente foi o pessoal lá da Scott lá que comprou esse carro aí. Eu tenho quase certeza. Porque o primeiro boato que saiu foi que era uma equipe que não tinha experiência em Cup. E realmente eles não têm experiência em Cup, né? Sempre E o andando na Turner não tá no Nationwide. negócio, só pra deixar Não, o Turner claro. não O tá no Turner não tá negócio. no negócio, é só o Scott, que é o sócio novo agora da É, Turner. o sócio novo. É o sócio assim que quando a. Só vou relembrar aqui. Quando a Hendrick anunciou que ia entrar com os motores na equipe, ele foi lá e falou que. Ele foi lá e injetou dinheiro na equipe, então, que ele viu que o negócio ia render, né? Claro que ele viu que andando com o motor Hendrick, o negócio ia render, os carros iam andar, né? Ia ser empurrado pelos motorzão. Ele foi lá e injetou mais dinheiro. Injetou mais dinheiro, ele aumentou a parcela dele. Então, assim, para mim, ele tá assim, ele tá Não que ele tá tirando a Turner do jogo, mas ele tá dando o famoso pulo do gato, né? Ele tá indo levando essa equipe aí pra Sprint Cup. Eles vão sofrer um pouco agora no começo, porque é tudo muito novo, mas eles devem ir bem. Se realmente o Justin Auger assumir o carro 51 o ano que vem para correr full time, eu acredito que ele deva fazer um bom ano. Mas vai ser aquele ano assim, andando ali, ó, 15º, 18º, 13º, 12º, 22º. Deva fazer um ano mais ou menos nesse meio do pelotão intermediário aí. Se as coisas ocorrerem tudo bem, né, ele realmente tiver um carro mais equilibrado um pouco, eu acredito que o Dustin Wagner deva fazer uma temporada mais ou menos assim, o um ano que vem. E claro, também se fazer full time também. Olha, eu também, primeiramente, o primeiro rumor que veio é que tinham três interessados na compra, né? Vamos desde o início, né? Que seria o Harry, né? Harry Scott, o Labonde, né? Terry Labonde, e mais um terceiro misterioso que ninguém sabe quem era e ninguém falou nada. Vocês também deram esses dois, né? Era esse boato de três interessados, né? Desde quando ele finalizou a compra da equipe, foi quarta-feira, quarta ou quinta passada? Foi terça-feira Quinta. passada que o. Então. Não foi na Então, quinta que daí. você foi anunciar? É, na quarta ele falou, mas ainda não tinha definido. Acho que Então, tinha falado, mas o cara ficou de anunciar sexta ou segunda, alguma coisa assim. Eu acho que se for mesmo o Harry, se for o Justin Allgaier, vai ser mais do que merecida essa vaga. Mas vamos esperar aí. Lembrando que além do Allgaier, do Harry terem. Falar, não negociamos nada. Estamos o Algar falando, estou focado na Nationwide Series. O diretor da fábrica de trator lá, a frente lá, também falou que o diretor de marketing, eu acho, também falou que tá empenhada em investir na Nationwide Series. Aquele velho papo de quanto nega é que tem angu no caroço, mas. É, vamos ver, né? Eu também acho que tá mais ou menos o negócio, deve ser isso mesmo. Mas tem uma coisa, pessoal, do jeito que nos últimos tempos, assim como o Kenseth ter assinado com a Gibbs, ou esse anúncio da NBC com a NASCAR, eu não me surpreenderia se uma surpresa aparecer. Porque a NASCAR nos últimos tempos, o Léo e você podem me confirmar, vem dando muitas surpresas. Ainda mais, coisa engraçada, hoje em tempo de internet, né, que qualquer um insider pode vazar uma notícia dessa, não vazou nada ainda, só essa. História do Harry Scott, mas acredito que seja isso mesmo. Bom, então acho que é isso, né? Bom, vamos encerrando então por essa semana. A semana foi bastante movimentada e a gente volta a gravar na outra terça-feira. E aí a gente já vai estar falando sobre Indianápolis. É, vocês sabem os canais para estar acompanhando a gente. Na Home Tracks no Facebook. NASCAR Man on Man. Eu no Big One Brasil. E os podcasts saem no Three Wide and Turn Far. É, Twitter, arroba Pedro Mugarte, arroba Hélio, underline Lima 18 e arroba Léo Guina. E continue acompanhando aí, moçada.